chegamos agora ao episódio 4, A Queda do Castelo dos Leões, Fall of the Lion's Castle. Os arusianos, que são os nativos daí do planeta Arus, são convidados a visitar o Castelo de Alura, que a partir desse momento é chamado de Castelo dos Leões, porque o Voltron voltou, os leões estão de volta no castelo, então vamos chamar isso de Castelo dos Leões, né? Vamos lá. E aí o Zendok tem um momento cérebro dele. O que, que ele quer fazer durante a noite, além de conquistar os leões, conquistar o mundo? Eles começam as táticas de guerrilha dele, né, pra conseguir derrotar os paladinos, né? Ah, uma coisa que a gente não tinha comentado ainda. Na câmara congelante da Alura, além da própria Alura, 4 ratinhos tinham entrado na cápsula e dormiram com ela durante os 10 mil anos. Isso fez com que esses ratinhos meio que tivessem um elo telepático com a Lura. Então ela conversa com esses ratinhos. É, meio que? Não, né? Sim, eles têm um elo telepático com a Lura. É, elas conversam, eles batem altos papos com a Lura, né? Claro que pra gente parece papo de maluco, porque os ratos não falam de verdade, só falam na cabeça da Lura. Ela entende os ratos, mas pra gente é um show de mímica, a gente não entende porra nenhuma do que os ratos estão fazendo, né? Bom, mas o que importa é que a Lura pede, os ratos entendem e isso salva o dia. Sim, esses ratos... Eu até ousaria dizer que eles são mais úteis do que o Corã. Bomba, nem falo. Mas, eu pergunto-vos, meu caro Jorge, com essa conversa de mímico maluco da Lura com os ratinhos, o que, que ela descobre graças a essa conversa? Descobre o segredo do Pid. Eu acho que nessa... É, ainda não, né? Descobre o segredo do Pid... Ainda é o Pid. Ouvintes, vocês ainda não sabem disso. Ele ainda é o Pid, tá? Ainda é o Pid. E aí, descobrindo o segredo do Pid, é passado pra outra ponta. Onde a Lura, muito síndrome de malaco, né? Malaco velho, tenta fazer com que o Pid confesse o seu segredo. E ele dá uma ponta de um João sem braço. Porque ali não tem como saber que os ratinhos contaram tudo, né? Porque também quem é que dá conta dos ratinhos? Nesse meio tempo também, o Lance e o Hank começam a sentir saudades de casa, né? Começa a ter aquele climão, né? Aquela torta de climão, tal e coisa, né? E o Pid, sabendo que o pai e o irmão estão presos em algum lugar dentro dos Gaurans, ele informa a princesa que ele tá a fim de sair dos paladinos pra poder ir atrás deles. Coisa que, obviamente, a galera faz aquela cara de bunda do tipo, hã? Como é, né? Nani? Né? É, bem isso. É o momento Nani no anime, né? Nani? Nesse meio tempo, Rexus, que é o tenente do Zendak, ele copia o código de operação do Rover, aquele drone de estimação do Pid, e implanta um drone bomba dentro do castelo. E essa bomba explode na central de comando, quase matando o Lance e o Coran, e destruindo o cristal que dá energia pro castelo, ou seja, apagão geral. Ou seja, fudeu na mão do palhaço. Né? Muito bem. Então, o que que acontece? Ah, o castelo fica sem energia, com isso o Zendak e as milícias dele começam a invadir o castelo, e nesse meio tempo, o Coran, que conseguiu escapar graças ao Lance, que tomou a maior quantidade da porrada da explosão e tá desacordado, mas o Coran pega o Hank e vão até uma balmera para tentar pegar um novo cristal. Mas nesse meio tempo, como a gente acabou de ver, o Zendak invade o castelo, o Kif e a Lura estavam na aldeia dos Arusianos antes dela ser atacada pelos Gaurans, então eles ficam de fora do castelo. O Zendak consegue reativar o castelo usando um cristal dos Gaurans, um cristal maligno. Isso vai ter consequência mais pra frente. Vai ter consequência mais pra frente. Então o que que acontece? Shiro e Lance estão desacordados por conta das porradas e da explosão do castelo. O Kif e a Lura estão do lado de fora porque eles estavam tentando ajudar a aldeia dos Arusianos. Sobrou quem pra poder salvar o dia, o PJ que tava arrumando as tralhas dele na hora da explosão e não ficou dentro do castelo depois que o Zendak reativou a barreira graças ao cristal do mal. Nesse ponto, a gente volta pro Hank, que tá lá no planeta Balmera, né? Que, na verdade, a Balmera é um ser vivo. É um ser vivo ancestral petrificado que cresce, que gera cristais de energia. Olha só que beleza. Uhum. É uma espécie... É tipo uma simbiose. Os altianos iam até uma Balmera. Não é uma Balmera só. Existem várias Balmeras nos sistemas estrelares, mas naquele sistema do planeta Ario só tinha uma Balmera. Então eles foram só para aquela Balmera e quando eles chegam lá eles descobrem que os Gaurans, filhos da fruta como eles são, né? Eles estavam depredando a Balmera, fazendo... Arrancando todos os cristais. Fazendo uma mineração forçada dos cristais da Balmera sem dar nada em troca, né? Sem recuperar, sem dar tempo da bichinha... Da bichinha é sacanagem, né? Mas tudo bem. Da bichinha recuperar a energia e devolver os cristais, né? Fazer o quê? Mas aí o que que acontece? O Hank conhece uma gaurana. Não, uma balmerana. Que... É uma balmerana, desculpa. É uma balmerana lá que ele meio que gostou dela, não do jeito romântico. É, pelo menos é o que parece, né? Parece, mas não é. É só amizade, né? Mesmo. E no frigir dos ovos, PJ, que estava dentro do castelo, acaba invadindo o computador central e sabota os motores do castelo. Sim, ouvintes, o castelo tem motores. Por que que ele tem motores? A gente vai descobrir nos próximos episódios.